vive, sobrevive, pela luta se define. Aqui não tem só arma, crack, ódio, medo e crime. Tem muito suor na batalha por um mundo diferente, um mundo mais justo, bem melhor pra nossa gente. Infelizmente a situação às vezes não dá opção, detona a parte dos irmãos, sistema de aniquilação. Porém, enquanto houver a defesa de um ideal, chora opressor, se aproxima o seu final. Ou moral, vamos passando por uma pá de barreira, constituindo vitória, quebrando a fronteira, respondendo aos poderosos que esqueceram de nós. Que aqui vive a maioria, periferia tem a voz. Tem a voz, que na guerra vai nos libertar. Tem a nós, como soldados prontos pra atacar. O gueto vive e forma uma sociedade de valor, forte, valente, inteligente, superior. O gueto vive, sobrevive, pela luta se define. Aqui não tem só arma, crack, ódio, medo e crime. O gueto vive, sobrevive, pela luta se define. Aqui não tem só arma, crack, ódio, medo e crime. Somos fruto de um sistema burro de preconceitos mil, onde o pobre se explode, rico acende o pavio. Não pense que vamos dar nossa cabeça numa bandeja. Tem muita exposição pra poder virar a mesa. Tenha certeza, o gueto vive, meu irmão, naquele homem de calo na mão, naquela criança de pé no chão, na força daquela mulher com seu filho no colo, na poesia de Ed Rock no seu disco solo. Nossa ascensão é fato incontestável, é a solução naturalmente responsável, claro e evidente, totalmente decente, batendo de frente com a mente doente da elite demente. Queriam ver fraqueza, se deram muito mal, acabaram enxergando o nosso orgulho racional. Acolhido pelo coração de cada guerreiro, movido pela união, a pura alma do gueto. O vive, sobrevive, pela luta se define. Aqui não tem só arma, crack, ódio, medo e crime. O gueto vive, sobrevive, pela luta se define. Aqui não tem só arma, crack, ódio, medo e crime. Cada pessoa que aqui mora é uma particular, representando os muitos sonhos da periferia. A potência da junção dessa esperança reunida equivale à maior arma do povo, a vida. Se liga na missão a ser cumprida, irmão. Não fuja da raia, não, da sua colaboração. O gueto vive, não espera que as coisas caiam do céu. Já sabemos nossa função, nosso lugar, nosso papel. Vamos buscar aquilo que nunca vão querer nos dar. Vamos provar a capacidade pra comandar e elevar. A dignidade é uma grande altura, mente, alma e coração em pleno estado de cura. Aí segura, se puder, pode vir. Quem vier, nada irá nos deter. Se arrisca, quem quiser. Agora é a hora da extinção da doença que nos atinge. Vamos celebrar a vitória. O gueto vive, o vive, sobrevive, pela luta se define. Aqui não tem só arma, crack, ódio, medo e crime. O gueto vive, sobrevive, pela luta se define. Aqui não tem só arma, crack, ódio, medo e crime. Aí, Main Facts, de volta ao jogo, dois loucos, filosofia de rua, unificação, reviravolta máfia. O gueto vive, sobrevive, pela luta se define. Filosofia de rua. Aqui não tem só arma, crack, ódio, medo e crime. Vive, meu irmão. O gueto vive, sobrevive, pela luta se define. Aqui não tem só arma, crack, ódio, medo e crime. O gueto vive.